Tudo bom? Aqui é o Fernando Sobrinho do Balanço Focado. Eu tenho a crença que as pessoas desejam evoluir para uma versão melhor delas mesmas, e meu propósito é ajudá-las nessa missão. Posso entrar? É isso aí, pessoal. Mais uma semana, mais um episódio e mais uma entrevista. A entrevista dessa vez é com Bruno Ávila. O Bruno é publicitário e web designer desde 1996, quando iniciou a internet comercial no Brasil. Abriu a sua própria agência em 97, atendendo grandes clientes brasileiros. De 2001 a 2003, foi diretor de criação web do grupo de comunicação O Povo. Hoje, dirige a Ávila EAD, empresa voltada para soluções em educação à distância. Ministra cursos específicos sobre design, publicidade e comunicação web, por onde já passaram mais de 10 mil alunos de todo o Brasil e de outros países como Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Japão, Angola e Moçambique. Ele é autor do livro Quero Ser um Web Designer. Possui artigos publicados nos mais importantes veículos especializados sobre a internet e mantém um blog dirigido aos web designers interessados no mercado e publicidade web. E ele vai bater um papo com a gente aqui sobre como é essa vida de produzir em casa. Com vocês, Bruno Ávila. Olá, Bruno. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Focado. Obrigado aí pela sua disponibilidade de participar dessa entrevista. Cara, diga para nós aí, o que que você faz e como você faz? Ah, boa pergunta essa daí, hein? Uma pergunta que eu acho que vamos passar umas 4 horas esse seu podcast aqui. Fiquem tranquilos, reclinem-se na poltrona, né? Já tá reclinada. Fernando, é um prazer poder falar aqui com você e pra sua audiência. E eu sou publicitário, né, de formação, mas comecei a minha carreira como web designer lá em 96, tive minha agência de criação de sites, segui nessa carreira até 2005, na realidade até 2007, mas em 2005 eu comecei um outro negócio, que é um negócio de curso online, comecei uma empresa de ensino à distância com cursos focados em design, comunicação, publicidade, que fez um grande sucesso. Foi um dos pioneiros nesse mercado, Brasil. E em 2007 eu saí da agência, fechei a agência e continuei com essa minha empresa, que é a Ávila EAD, até hoje, né? Então, desde 2005, dentro desse mercado de curso online. Já são 12 anos, né? É muito tempo, cara. E são cursos focados em hoje eles são mais focados em empreendedorismo e marketing. Nesse meio tempo eu fiz uma pós-graduação também em marketing na Getúlio Vargas, e é um desejo que eu tinha há muito tempo de me focar em marketing. Então desde 2013 eu venho produzindo conteúdo sobre marketing. Então hoje, se você entrar no meu canal youtube.com/BrunoAvila, você vai encontrar justamente esse assunto, marketing e empreendedorismo, só que falar de uma forma completamente diferente do normal, de tudo que você já viu na sua vida, você ouvinte que está aqui nos escutando. Depois entra lá em youtube.com/BrunoAvila, você vai entender o que eu estou dizendo. É um jeito completamente diferente, porque eu hoje vendo justamente essa ideia de você ser um profissional diferente no mercado, você fazer a diferença nesse mundo. Então, é claro, isso tem que começar por mim. Então você vai saber o que é ser diferente lá no meu canal youtube.com/BrunoAvila. E como é que eu faço? A sua pergunta é como é que eu faço? Isso. Porque eu falei aqui que eu estou há 12 anos nesse mercado, trabalhando com um monte de coisa. Como é que eu faço isso? E essa sua pergunta, Fernando, não é só você que está me fazendo. Várias pessoas me perguntam isso. Muita gente pergunta como é que eu me organizo, né? Como é que eu consigo produzir tanto. Você sabe, Fernando, que eu trabalho em casa, né? Isso, é um sinal, vamos dizer assim, dessa mudança que a tecnologia proporcionou para as pessoas, né? Hoje eu trabalho em casa desde 2001, É, trabalhei de 96, moleque, 16 anos, 96 até 98, aí a gente abriu o escritório, meu irmão, que a gente era sócio, abrimos escritório, aí tivemos 22 funcionários, 23 funcionários, aí depois eu fui trabalhar em empresa como funcionário, aí eu vi que aquilo não era pra mim, e aí eu, desde 2001, voltei e tô até hoje trabalhando em casa. E eu sou exemplo pra muita gente que deseja, que sonha em trabalhar em casa. Muita gente que me conhece, começa a conhecer minha vida, minha rotina, me modelam. Pô, eu quero ser como o Ávila, eu quero trabalhar em casa. Então, e assim, trabalhar em casa tendo conforto, né? Não é só trabalhar em casa ganhando mal, né? Tem que ter um conforto aí. Isso. Então, isso é uma dúvida recorrente. Cara, trabalhar em casa... Eu acho que o meu grande segredo é que, como eu faço o meu tempo, eu não sou um funcionário, eu que faço o meu tempo, e o meu trabalho começa desde quando eu acordo, porque basta eu acordar e vir para o meu home office, que nada mais é do que o meu quarto, que eu coloquei minhas coisas, meus computadores, minhas coisas aqui, eu saio da cama e venho para cá e começo a trabalhar. Agora, isso daí, Fernando, isso muda de acordo com cada pessoa. Por exemplo, eu concordo pela mente, ninguém está errado aí não. A pessoa, tem gente que, mesmo que ela trabalhando em casa, estando dormindo do lado do trabalho, né, bastando atravessar o corredor, ela faz questão de se vestir, de colocar uma camisa, né, de colocar uma calça como se ela fosse trabalhar na rua. Porque isso dá a sensação a ela de que eu estou trabalhando e faz com que ela leve a sério aquele trabalho. E isso é muito comum, principalmente entre pessoas que já trabalhavam fora e, de repente, elas mudaram, né, a carreira delas e passaram a trabalhar em casa. Elas continuam tendo esse costume, né? Entendi. Eu acho, Fernando, que como eu, desde 2000... Ó, quando eu falo 2001, eu tinha 21 anos... Com 21 anos, eu não trabalhava fora. Eu trabalhei durante um ano e meio em uma empresa e não gostei. E aí, desde 2001, eu na faculdade, eu trabalhava em casa. Quando eu saí da faculdade, continuei trabalhando em casa. Então, eu nunca tive essa necessidade de ter que me vestir, né, para me sentir no trabalho. Não, eu sempre me senti no trabalho. Agora, isso é uma questão minha. Porque eu falo isso, Fernando, porque às vezes a pessoa escuta, então... Eu posso trabalhar sem camisa, pode. Mas quer dizer que é errado eu trabalhar com camisa social e dentro de casa? Não, não é errado. Não necessariamente, né? É, cada um tem o seu jeito. Você tem o seu jeito de trabalhar, eu tenho o meu. O que eu tô contando é o meu jeito, mas não quer dizer, que, caro ouvinte, que você tenha que fazer que nem o Bruno Ávila. Não. É só para você entender que existem opções, você não precisa ficar só naquela opção. Então, primeiro, você pode trabalhar em casa. Vestir do jeito que você quiser, isso eu acho fantástico, essa liberdade, você poder se vestir bem ou mal, não interessa, né? E a outra coisa, cara, que você precisa, que é muito simples, as pessoas elas costumam complicar, eu tenho que ter Evernote, eu tenho que ter o Google Keep, eu tenho que ter um programa X assado de produtividade, cara, basta uma agenda. Acabou. Uma agenda. Então, o que você vai fazer? Você vai ter a sua agenda, pode ser o Google Keep, pode ser o Evernote, pode ser uma agenda de papel, pode, porque a gente está nesse mundo de internet, de computador, o cara esquece que existe papel. Cara, papel é maravilhoso, porque você acessa rápido, se ele estiver ali na sua mesa, você quando escreve, a chance de você esquecer é menor, porque quando a força e o foco que você dá na hora de você escrever aquele compromisso faz com que fique mais fique gravado de forma mais intensa na sua mente. É por isso que no colégio a gente tem que ficar escrevendo. O professor fica passando no quadro, a gente tem que ficar escrevendo, porque quando a gente escreve, cara, com a sua mão, o esforço que você faz com que aquele evento ali fique gravado na sua cabeça. O efeito cognitivo é muito mais poderoso, né? Você consegue fazer a associação daquela informação melhor, ela fica melhor gravada. Exatamente, você sabe melhor do que eu. Não, você sabe. Então, cara, quando você faz isso, no papel, as chances de você esquecer são menores. Uhum. Por exemplo, eu tava falando aqui com o Fernando. Essa entrevista aqui, pessoal, que o Fernando marcou comigo, eu me esqueci. Era pra ser numa quarta-feira e a gente tá gravando no sábado. Agora, por que que eu me esqueci? Por uma coisa muito simples. Porque eu não ter colocado na agenda e ter confiado, né, num funcionário, que por alguma razão, e eu não estou xingando você, se você escutar. Eu não estou falando mal de você. Ó, mas é porque isso é humano. Quando ele falou, eu comecei a rir. E ele riu também, porque isso é normal. Uhum. Eu falei para ele, cara, você me lembra amanhã e tal disso aqui? E eu, porque naquele momento que ele falou comigo, eu não tinha acesso à agenda, eu tava no carro. Sim. Não tinha como escrever. Aí eu falei, Thiago, bota aí na sua agenda, aí, e você me passa amanhã. E ele esqueceu. Então, se eu tivesse colocado na agenda, eu não ia me esquecer. É uma coisa muito simples, né? Então, uma vez na agenda, quando você chega no outro dia, você bota tudo que você vai fazer amanhã, por exemplo. Uhum. Você chega no dia, quando eu entro no meu quarto, eu tenho um monitor aqui, eu não uso agenda de papel não, eu uso o Google Keep. Eu tenho um monitor aqui, Fernando, que fica ligado. Eu tenho três monitores aqui, parece até o estúdio da Globo. Isso aqui parece aquele switch assim. Então tem aqui um monitor que fica. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, né? É, tipo isso, cara. Aí fica o Google Keep aberto aqui com os post-its. Porque o povo fala assim, Bruno, você tem que usar post-it, mas post-it é uma coisa muito antiga, eu sou muito digital. Então eu vou botar o post-it grudado no meu monitor, lá dentro, né, do Google Keep. E aí, cara, a primeira coisa que eu vejo é o que eu vou fazer naquele dia. Tá tudo lá gravado. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer isso, aquilo, pronto. E aí você vai fechando, cara. Aí é claro que durante o dia vai ter uma mudança, vai acontecer alguma coisa, e aí você vai ajustando ali. Né? Uhum. Mas, cara, não tem mistério. É você se antecipar. Isso é muito importante. Você tem que se antecipar. E quando você se antecipa, por exemplo, Fernando, podcast. Uhum. Esse podcast você está gravando hoje. Quando é que você vai colocar no ar? A previsão dele de entrar no ar é no próximo, sem ser essa semana agora, na próxima semana. Então, normalmente eu gravo os podcasts, faço a edição e toda a preparação dele para poder colocar no servidor, para que na segunda-feira, no início da semana, né, as pessoas recebam as dicas sobre produtividade pessoal. Então, normalmente eu produzo durante a semana o texto, o que eu vou falar, quais são as coisas que eu vou colocar, e no sábado eu fecho, faço a gravação, no domingo eu edito, coloco as músicas, para na segunda-feira estar disponível para a galera. E aí, por exemplo, no Dia dos Pais, aí eu falei, não, hoje é Dia dos Pais, eu não vou fazer isso. Aí eu soltei na terça-feira, porque terça-feira foi feriado aqui em Belo Horizonte. Aí, então assim, eu vou me ajustando, mas eu tento manter a rotina, né, de toda segunda-feira ter lá o episódio novo pra galera. Então esse aqui que a gente tá gravando hoje, ele vai sair daqui a 8 dias, né? Ou seja, você acabou de ouvir aqui os dois grandes segredos de produtividade. A rotina, né, porque agora você já estabeleceu uma rotina de gravar sempre naquela data, sempre naquela dia da semana e tal. E ele se antecipa, né? O Fernando poderia estar gravando isso aqui hoje e botar no ar amanhã, mas não, o que ele está fazendo? Ele faz estoque. Isso. Quando ele vai publicar aquele áudio, aquele podcast, já tem mais uns 10 atrás. Por quê? Porque ele foi estocando. E isso faz com que ele mantenha a constância de publicação. E como eu trabalho, Fernando, com o pessoal que me conhece aí, né? Eu tenho meu canal no YouTube, né? Eu publico vídeo de segunda a sexta. E as pessoas ficam pensando assim, como é que o Bruno consegue publicar de segunda a sexta? Porque o vídeo daquela semana já está gravado há muito tempo. Isso. E aí, às vezes, acontece um caso especial que aí eu quero aproveitar, que está todo mundo falando naquele momento. Aí eu paro, gravo, que é para ser gravado, para colocar no ar naquele momento. Para não perder o timing, né? Para perder o timing. Isso. Agora, Aí aquele vídeo que é sempre colocado no ar já vai ser colocado no outro dia. Você vai criando estoque de vídeo. É que nem novela, cara. Novela, o cara começa a gravar a novela 2 meses antes. Quando começa a novela, já tem uns 50 capítulos na frente. É. Então, é essa antecipação e essa rotina, porque é muito comum, Fernando, o cara chegar e falar, ah, beleza, vou fazer isso. Aí o que acontece? Ele faz esse estoque de vídeos durante um mês, por exemplo, e aí quando começa a publicar no outro mês, ele deixa de gravar. É. Ele passa um mês sem gravar, aí quando chega no segundo mês, ele não tem mais nada. Por quê? Porque ele não manteve a rotina, mesmo estando lá aparecendo, tem que manter a rotina de trabalho. Ó, eu tenho que gravar. Agora, eu tô falando isso do meu trabalho, que é gravação de vídeo. Eu faço muita produção de cursos online, de vídeo, de videoaulas e dos vídeos que eu coloco no meu YouTube. Agora, você que está escutando aqui, você desempenha outras atividades. Eu acredito que você pode adaptar isso ao seu trabalho, atividades que você desempenha. Será que você não tem como antecipar as coisas? Agora, Fernando, tem uma coisa que você já deve ter falado com a sua audiência, já deve saber muito mais do que eu, porque tem gente, e eu sou muito assim, viu? Tem gente que só consegue trabalhar na pressão do prazo. Do prazo, é. E aí, isso é errado ou é certo, Fernando? Ó, como tudo na vida, depende. Depende, porque o cara trabalha bem desse jeito, né? É. Na verdade, o que a gente tem que buscar é o equilíbrio entre o que você tem que fazer, o resultado que você tem que gerar, e você tá, vamos dizer assim, confortável com aquilo que você tem que fazer. Realmente, tem muita gente que desempenha trabalhos criativos. Por exemplo, pessoas que escrevem. Imagina um jornalista que todo dia tem que escrever. Pô, uma pressão enorme pro cara arrumar texto e colocar texto todo dia. E às vezes ele não tem essa capacidade, porque vamos supor que é um jornal diário. Ele não tem a capacidade de antecipar nenhum acontecimento. Ele tem que ir relatando, escrevendo e produzindo. E quando não tem um assunto para produzir, ele tem que criar alguma coisa. Então, vai depender da pessoa. O que precisa é a pessoa conseguir desenvolver a sua habilidade de equilíbrio entre ter essas pressões, saber que elas vão acontecer, e ela conseguir gerar o resultado, e essa geração desse resultado garantir com que ela fique tranquila. Porque o problema é o desequilíbrio, né? Você não conseguir produzir, estourar, e aí aquilo que você estava comentando, né? Tem gente que você produz um mês, depois não produz mais nenhum vídeo, aí quando chega, fica numa pressão enorme para, pô, eu tenho que produzir um vídeo, vou produzir um vídeo de qualquer jeito, e aí não vai ser uma coisa de qualidade, não vai ser um conteúdo adequado. Por quê? Porque, não, eu vou fazer por fazer. E aí também tá errado. Exatamente. Então você, como você, uma coisa importante, essa história da pressão e tal, eu gosto muito de fazer uma analogia com o exército. No exército você tem os soldados que estão lá na linha de frente, que vão para meter bala lá na frente, né, da pressão, né, daquela adrenalina. Essa galera é importante. Mas lá atrás tem uma outra galera, que é a galera da estratégia, que precisa daquela que está lá na frente, né? Isso. E aquela que está lá na frente precisa do cara que está na estratégia. Então, é importante você entender como é que você trabalha. Você é um cara que trabalha melhor sob pressão ou não? Você é um cara que... Porque às vezes, o Fernando, quando a gente trabalha em casa, eu falo isso porque, como eu trabalho em casa, eu não tenho chefe. É. Então, como é que eu vou fazer? Eu sou um cara que trabalha sob pressão, né? Eu gosto de trabalhar sob pressão. E produzo muito mais quando eu trabalho sob pressão. Então, se eu produzo, pô, legal, isso é vantajoso. Agora, se você na pressão não produz nada, então tá tudo errado. Você tem que melhorar isso. Então, como é que eu faço para que eu tenha pressão, sendo que eu sou o meu próprio chefe? Uma das coisas que eu costumo fazer é jogar essa responsabilidade de me cobrar na mão da minha audiência. Então, por exemplo, se eu chego para você, eu vou fazer uma imersão em São Paulo, presencial, nos dias 23 e 24 de setembro. Se isso ficar só para mim, é muito provável que essa imersão não aconteça, porque só eu sei. E só eu vou poder me cobrar de uma coisa que ninguém sabe. Agora, Sim. Se eu pego isso e anuncio, pô, tenho lá 47 mil seguidores. Então, eu chego para os 47 mil. Oh, 47 mil? 47 mil é um estádio, cara, lotado. Imagina um estádio lotado. É gente pra caramba. É muita gente. Às vezes a pessoa não se toca, só vê número, não se toca da quantidade de gente. Então, eu falo, atenção, pessoal. Vão fazer uma imersão dia 23, 24 de setembro. Cara, essa galera toda vai saber e essa galera toda vai me cobrar. Então, eu trabalho com curso online. Pô, já mas faço muito. Eu vou fazer um curso novo. Eu tenho a ideia de um curso. Uhum. Eu não gravei esse curso. Mas eu já tenho a ideia, já tenho o cronograma, tudo, os módulos, tudo. Cara, eu anuncio o curso e o curso não está produzido da mesma forma que o professor... num curso presencial. O curso presencial, o cara, ele só vai entregar o curso na hora que ele der a aula dele ao vivo, né? Sim. Então no online é a mesma coisa. No online você pode pegar e vender um curso, o curso não está produzido ainda, mas quando você chega e anuncia que você vai produzir esse curso e vai lançar no dia, eu vou começar agora um dia de edição de vídeo, agora terça-feira, dia 22 de acho que o pessoal quando ouvir já passou, mas agora dia 22 de agosto. Curso de edição de vídeo comigo. Cara, eu tô gravando agora, devo acabar hoje. Já venho a semana toda gravando. Mas eu já tô anunciando há um mês. Quando eu anunciei há um mês, olha pessoal, dia 22 de agosto vai ter um curso, cara, a galera toda. Eu faço um compromisso com todo mundo. Todo isso. Mundo tá me esperando. Então não tem como eu falhar. Eu tenho que entregar isso daí. Não, essa. E é bacana porque é o seguinte, você cria um negócio que chama atenção criativa. Isso. E qual que é a grande questão? É porque o pessoal vai te cobrar? Não. Você definiu a data. Você tem o controle sobre a data, então você sabe. Só que você sabe que tem uma galera que não vai deixar barato se passar. Isso. Então, essa atenção criativa, por que que ela existe? Primeiro, em algum nível você tem o controle sobre ela. Você podia dizer que era dia 22, mas você podia dizer que era dia 30 também. E como você decidiu, falou assim, não, pô, hoje é, vamos supor que foi no começo do mês, você pensou dia 1º de agosto, cara, dá tempo, dia 22 de agosto, dá tempo de eu produzir um curso de cabo a rabo com X horas para poder a gente soltar esse curso no dia 22. E tem mais dezenas de outras coisas que estão andando paralelo. Mas eu sei que dá para, porque eu tenho como encaixar, a ideia já tá, o esboço da ideia já tá pronta, é só agora planejar, colocar no papel e seguir o script da produção. Mas você tá no controle. O ponto mais chave é assim, você poderia se determinar o dia 30, poderia ser dia 5, poderia ser dia 15 de setembro, mas não, você falou, pô, deixa eu colocar aqui dia 22, porque eu sei que eu chego lá. E esse compromisso, uma vez firmado, ele está firmado com você e com o seu público. E aí eu sei chegar, eu sei que eu chego lá no dia 22 e eu tenho o curso pronto, porque eu sei o tempo que eu levo para cada etapa da criação de um curso. Isso. Então, pô, como eu sei, eu já fiz um monte de curso. Ah, mas como é que você... Você tem que fazer. Você tem que fazer o primeiro curso. Então, né, porque o cara fica falando, mas como é que você sabe o tempo? Cara, cada um tem o seu tempo, cada um faz a mesma coisa no seu tempo. Então, não é porque o outro faz em tantas horas e você faz em tantas, que o outro tá errado, você tá certo, ou você tá errado, tá certo. Não, cada um faz o seu tempo. Então, uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça é o tempo que eu levo para escovar os dentes, para botar o sapato, para me arrumar, para tomar um banho, para almoçar. Eu sei o tempo que leva cada coisa dessa. É muito importante que você que está escutando a gente saiba o tempo que você leva para fazer as etapas do seu trabalho e da sua vida. Eu reclamo muito com minha esposa, que eu falo, né, você que é homem, né, que tem uma esposa em casa, você sabe muito bem. Eu acho que a maioria das esposas tem problemas em relação a isso. Elas não conseguem definir o tempo que vai levar em cada etapa do processo de maquiagem, né, de se arrumar, e aí acaba passando muito tempo e acaba se atrasando. A gente não, talvez o Fernando, acredito que o Fernando também, eu sei o tempo que eu vou me arrumar, eu sei o tempo que eu vou tomar banho, eu sei o tempo que eu preciso para chegar naquela hora tal e eu estar pronto. É a mesma coisa o trabalho. eu sei que para eu produzir um curso eu tenho várias etapas e eu levo tanto tempo aqui, tanto tempo aqui, tanto tempo aqui. E quando eu defino a deadline lá do curso, se a entrega é no dia 22, eu não vou fazer com que eu acabe esse curso dia 22. Eu tenho que acabar a produção dele dias antes. Por quê? Porque quando você programa dessa forma, coisas irão ocorrer na sua vida. Problemas irão ocorrer. Imprevistos. Eu não acho que vai ser perfeito. Vai ter imprevisto. E aí, o que eu falo aqui, Fernando, eu tô falando aqui, olha, eu faço minha agenda e tal. Pô, acabei de falar uma falha aqui que aconteceu entre essa entrevista aqui, entre eu e o Fernando. E aí, pô, chega durante a minha vida, você acha que, por exemplo, eu programei para gravar tantos vídeos. Você acha que não chegou um momento da minha vida que, pô, eu cheguei num mês e vi que não tinha vídeo gravado? Aconteceu. Porque às vezes a gente fala isso, Fernando, parece que a gente é perfeito e não é, né? A gente se cobra muito, né? Falei, pô, o cara consegue, cara, o cara é muito bom. Ele não falha. Não, falha sim, todo mundo falha. Eu falho, todo mundo falha. Agora, é claro que se eu consigo produzir, até hoje eu produzo e estou crescendo na minha carreira, é porque essas falhas ocorrem menos do que para outras, porque eu me planejo, mas falhas ocorrerão, imprevistos ocorrerão, e isso é normal, cara, na vida de qualquer pessoa, né? Então é muito importante que você saiba o quanto de tempo que você leva em cada etapa para você chegar naquele final, né, e já ter aquilo pronto. E como o Fernando disse, você é que determina a data, cara. Então não tem desculpa. Você que determina. E quando você sabe o tempo que você leva em cada etapa, você consegue determinar esse tempo, né? E aí você acaba ficando no controle, porque é isso que você acabou de falar, né? O processo, você consegue fazer ele em menos tempo, mas aquela data lá é a data confortável, considerando os imprevistos, considerando os contratempos, considerando outras variáveis, coisas que estão fora do nosso controle. Ó, se der uma zebra aqui em 3 dias, sei lá, se o HD do computador queimar, eu tenho que pedir até substituir, pode dar algum problema e tudo, eu tenho condição de refazer alguma parte que de repente não fez o backup e aí eu perdi. Dá tempo, eu sei que vai dar tempo. Então, e isso aí é com base na experiência, né? Não é com base só, vamos dizer assim, ah, eu sou um louco varrido aqui, eu consigo e vou dar conta. Não, faça. A coisa mais importante, eu brinco muito, né? O podcast, ele era um projeto que era para começar no primeiro semestre. Mas eu tava fazendo os textos, os artigos, o blog eu comecei em fevereiro. Mas eu pensei, não, podcast eu tenho que fazer. E aí o podcast eu fui deixando. E eu percebi que eu fui deixando, não é por conta de qualquer outra coisa, não. Era o medo mesmo. Assim, eu nunca fiz. Eu tenho que... E aí, quando você faz o primeiro e fica uma bosta, você fez o primeiro e você já fez o primeiro, já tirou aquela tensão e você, pô, vou fazer o segundo e eu já vou melhorar isso, isso e isso. Pô, já vou fazer o terceiro, já vou evoluir alguma coisa. Então, assim, cara, cada etapa, cada próximo episódio é um... Vai ter tijolinho novo, vai ter um acabamento novo, vai ter alguma coisa nova pra tentar melhorar. Então, igual no episódio passado, da semana passada, já apareceu a sessão de perguntas e respostas. Já tem pessoas interagindo comigo, perguntando, tirando dúvidas sobre como melhorar o seu desempenho, como melhorar a sua produtividade. E isso, assim, eu não esperava. Até então, não estava previsto eu colocar um negócio desse, mas, poxa, surgiu. Surgiu a pergunta, então eu vou colocar isso no episódio, porque é algo que é bacana para as pessoas começarem a perceber, né? Que, pô, eu posso conversar com aquele cara, eu vou perguntar alguma coisa para ele. Pô, muito legal, bacana. Isso daí que você fez, ou seja, você. Essa história da primeira fazer, né? Cara, é uma coisa que eu bato muito, assim. Eu trabalho com educação, eu ensino as pessoas, mas o que eu quero mesmo é provocar essas pessoas a entrar em ação. É. Elas precisam entrar em ação. Então, eu costumo muito falar nos meus vídeos algo relacionado a isso, sempre com esse foco. Essa história que você falou do podcast, eu comecei as minhas lives ano passado, toda segunda-feira, às 20 horas, eu tenho uma live lá no YouTube. Uhum. Cara, uma live, como eu disse, meu canal é completamente diferente, tudo você já viu. Uhum. E as minhas lives, então, ó, eu não sei se você viu, Fernando, mas não é assistir a uma live, você não assiste a live, você tem uma experiência com a live. Isso, legal. Porque é completamente diferente de todas essas lives que você já viu aí. Ela é bem estilo televisão, assim, é um negócio engraçado, diferentão. E, cara, quando eu comecei, eu já comecei com esse propósito de fazer uma live completamente diferente das outras, uhum. falando sobre empreendedorismo, marketing, mercado do conhecimento, marketing. Esse mercado que eu estou é o mercado do conhecimento. E isso que você está fazendo agora, Fernando, é do mercado do conhecimento, isso. Que é podcast. Uhum. Podcast, blogs, curso online, vídeo, canal, enfim. E aí, quando eu comecei a primeira, eu mandei um e-mail para os meus seguidores, porque eu sempre fui muito acompanhado pelo meu blog. Então, uhum. Eu cheguei para os meus seguidores e falei: olha, pessoal, vou começar aqui esse projeto de live. Vai ser agora segunda-feira às 20 horas, mas pode ter a certeza de que vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, a internet vai cair, a câmera vai falhar, vai dar errado, mas eu já tô avisando, é um teste, é uma coisa que eu tô começando. Então eu comecei, de fato deu errado, algumas coisas deram errado, mas o pessoal adorou, aí eu fiz na outra segunda, e fiz na outra segunda, aí é aquela história do hábito, né? Uhum. Você repete aquilo no início, parece difícil e tal, depois parece feijão com arroz. Hoje eu chego numa segunda-feira, eu sento aqui, já começo a boto as coisas todas no ar, como se eu fosse jantar, né? Uma coisa normal. Mas para isso eu precisei fazer, pô, eu não parei ainda para contar, mas acho que umas 40, 50 lives, para hoje eu chegar com a maior tranquilidade do mundo, mesmo assim não ter um frio na barriga. Mas quando começa, cara, você já domina o negócio. E aí, Fernando, se você me encontra, os ouvintes agora que estão me escutando, se eles entrarem lá no youtube.com/BrunoAvila na segunda-feira às 20 horas e assistirem a live, vocês vão ver um Bruno totalmente tranquilo e dominando toda a situação. E aí você fica pensando: caraca, mas como é que esse cara consegue fazer isso? Eu uso um monte de câmera, e aí eu boto chroma key, aí boto o pessoal pra falar em cima da minha cara, no chat, é uma coisa bem, bem diferente, cara. E aí, nossa, as pessoas falam: como é que o Bruno consegue essa tranquilidade e de produzir tudo isso? Porque eu já fiz 50 lives dessa, pra eu chegar agora aqui e você tá me pegando no meio do caminho. Uhum. Você me pegou no meio do caminho, cara. Aí você fica com a impressão de que, meu Deus, mas como que eu chego nesse nível? Nunca vou chegar. Cara, nunca vou chegar nesse nível. Tem que começar. Tem bom fazendo isso. Eu tava, essa semana, eu tenho um projeto chamado Ser Notável. Você, Fernando, é um cara que está aí no mundo da notabilidade. Veja que já tem pessoas que estão lá comentando. Se as pessoas estão comentando, se elas estão falando sobre o seu trabalho, isso já quer dizer que você é um cara que está sendo notado pela sua audiência. E hoje a coisa mais difícil, que tem de mais difícil, para quem começa um canal, um blog, um podcast, você sabe bem disso, é você ser notado no seu mercado. É verdade. Porque você tem. Porque cara bom, tem mais de muito. Tem muita gente boa no mercado. Tem. E aí, como é que você vai fazer para você ser notado no meio desse povo todo, cara? É aí que eu produzi um e-book chamado As 8 Estratégias para Ser Notável. Posso botar aqui meu endereço? Pode sim. Na verdade, Bruno, fica à vontade aí para compartilhar aí todo o seu material, seus conteúdos e os links. A gente vai combinar direitinho. Eu vou colocar tudo na descrição do episódio, do podcast também, tá? Então você que está aí me assistindo, veja agora na descrição. Já tá aí o link, é o brunoavila.com/sernotável. É um e-book gratuito, você pode pegar, mas não é esse e-book, Fernando. O cara pega, aí na verdade é 3 páginas de e-book só pro cara pegar o seu e-mail. Né? O cara bota aquilo lá, não, é uma isca de não, né? E, cara, quando você lê, isso é um ensaio de um livro mesmo, que eu vou lançar pela editora Gente. Eu não falei com ninguém ainda, tô falando pra você, viu? Tá vendo? Exclusividade. Editora Obrigado Gente. Aí. Livro sobre esse assunto, ser notável. E isso é um ensaio de um capítulo. Ou seja, de um capítulo do livro, ou seja, realmente é conteúdo de livro mesmo, é um conteúdo que você vai aplicar, você vai ler e vai aplicar. Beleza. As 8 estratégias para ser notável. Então são 8 estratégias que eu utilizei e ainda utilizo, você vai ler lá, você vai entender o porquê, para você ser notado no seu mercado como um cara que sabe do assunto, que é confiável, que eu posso seguir e que eu devo seguir. Porque essa decisão, Fernando, não parte da gente que está produzindo, parte do cara que está assistindo a gente. Eu não tenho como chegar e obrigar o cara a me seguir. Então, como é que eu vou fazer para a pessoa ela gostar tanto de mim, que ela me siga e que lá na frente ela possa comprar um treinamento meu, ou um curso, ou uma assinatura, né, um e-book, um livro, né? Existem tantos produtos que você pode oferecer nesse mercado do conhecimento. Então, como é que você faz? E outra, você que é dentista, você que é médico e que é advogado, você sendo notado no mercado, você pode aumentar o número de clientes. Eu tenho vários casos. Por exemplo, tem uma aluna minha que é nutricionista. Ela, a intenção dela não era ter seguidores, a intenção dela era aumentar o número de clientes dela no consultório dela. E foi o que aconteceu, porque ela começou a ser notada através do YouTube. Ela usou o YouTube para isso. Então, nesse e-book das 8 estratégias, eu falo de como você aparece no mercado, mas aparece de uma, não com abacaxi na cabeça, não aparecer por aparecer e ser famoso celebridade, porque você ser famoso celebridade não enche barriga de ninguém, só enche o ego, mas a barriga não enche, você tem que pagar suas contas. Uhum. Então a ideia é você ser notado e percebido no seu mercado, reconhecido e admirado pelo mercado, para que você possa, claro, lá na frente monetizar com isso. Agora, você acaba sendo famoso, Fernando, mas não é um famoso global, não. Aquele que você vai na padaria e a padaria fecha porque quer tirar foto com você. Não, é você ser famoso no seu mercado. Então, quando, por exemplo, eu vou na padaria, cara, ninguém fala comigo, às vezes acontece, né, de alguém me reconhecer quando eu tô num restaurante e tal, mas são pessoas que me reconhecem pelo meu trabalho. Exato. Não porque eu tenho uma carinha bonita, nada disso. E quando eu vou num evento do meu mercado, aí sim, aí realmente você se sente uma celebridade mesmo. Porque uhum. O povo quer tirar foto, o povo quer falar com você. Aí, agora, mas é do seu mercado e pessoas que gostam de você pelo seu trabalho, não é porque você namora fulano ou porque você tem a vida assim, assim, assado. Aí é outra história. Aí você compartilhar sua privacidade. Aí já é uma outra história, um outro caminho, aí você é uma escolha sua, mas não é isso que são, eu trago. São coisas assim que, vamos supor, para aquilo que você faz, pro o que você produz hoje, não faz diferença se você escolheu, comprou um carrinho de controle remoto ou uma bicicleta para o seu filho. Na verdade, para o seu mercado, o que importa é o que você agrega de valor para as pessoas que consomem o seu conteúdo. É aí que eu acho. Essa ser famoso com essas pessoas é que é o ideal. É que é a busca. Porque, na verdade, não é porque assim, é só porque é o Bruno. Não. Cara, eu usei um produto do Bruno, eu vi um vídeo do Bruno, aquilo mudou minha vida. E, cara, eu gosto. Agora eu acompanho o trabalho dele e vou fazer o curso com ele. Pô, isso é que é acho que é a parte mais bacana desse trabalho do conhecimento. É porque isso, você acaba fazendo uma troca. Você Exato. Deu alguma coisa para as pessoas antes e depois as pessoas falam assim: poxa, aquilo que você deu para mim foi importante, me fez crescer, me fez ser uma pessoa melhor. E isso aí é essa, para mim, assim, ser famoso desse jeito é show. Ah, isso é muito fantástico, cara. Você ser, porque olha, uma das coisas desde criança, você pode perceber, as crianças são assim, e isso é do ser humano. O ser humano que faz ele se sentir vivo, se sentir feliz, é se sentir útil. Quando você se sente útil na sociedade que você vive, né, as pessoas chegam para você e falam, e agradecem você por você ter feito alguma coisa de útil. Cara, isso é maravilhoso. Eu me lembro, desde crianças, quando minha mãe chegava para mim: Bruno, você lavou o banheiro e lavou muito bem feito. Eu fazia questão de lavar com todo detalhe. pintar, de deixar as coisas brilhando, porque eu, a minha mãe, ela me agradecia e ela ficava maravilhada, e aquilo vinha um sentimento muito bom, um sentimento muito gostoso. Isso moleque, da criança. É. E quando a gente fica velho, é do mesmo jeito, cara. Não tem diferença. Não tem diferença. Quando você tem essa sensação, para aqueles que nunca experimentaram, né, de fazer o bem, né, de ajudar outra pessoa e a outra pessoa se sentir feliz e grata, cara, isso é maravilhoso. E o interessante desse nosso mercado é que a gente ajuda aos que pagam e aos que não pagam. Exato. Por quê? Quando a forma, o marketing que a gente utiliza na divulgação desse tipo de produto é o conhecimento, né? Que é o mercado, é o marketing de conteúdo. A gente trabalha com conhecimento, usa o conhecimento para divulgar nosso trabalho e compartilha conhecimento também. Compartilha e vende, né? E vende também. Então essa ideia fantástica de utilizar o marketing de conteúdo como forma de promoção, isso é fantástico porque você acaba ajudando aquele que não pode pagar, porque o cara tem tempo. Olha, no meu YouTube eu tenho mais de 500 vídeos. Bati 500 vídeos agora. Não. Cara, vai tentar assistir os 500 vídeos. tá lá. Tá gratuito. Se você tem tempo, e normalmente o cara que não tem dinheiro, ele não tem dinheiro, mas tem tempo. É. É bem assim, né? No início da vida, no início da carreira, você tem bastante tempo e pouco dinheiro. Pouco dinheiro, a molecada, por exemplo. A molecada não tem dinheiro, o cara tá desempregado ali, ele tem tempo pra caramba. É. Então, esses caras aí, eles são muito ajudados. Cara, eu tive caso, falando sobre notabilidade, né? Eu já tive caso de pessoas falando pra mim: Bruno, olha só o meu canal. Eu consegui aumentar em 50 mil inscritos no meu canal depois das suas dicas. Isso só assistindo o vídeo do YouTube. Que bacana. E olha só, eu comecei a ganhar dinheiro também. Eu lancei um e-book para essa minha audiência e ganhei R$1.500. Aí ele foi e mandou um print para mim. Ele fez um e-mail para mim mostrando, agradecendo. O cara não é meu aluno, pô. Agora, ele tinha tempo. Agora, eu considero meu aluno. Eu considero meu aluno, mas não pagante. Mas ele é meu aluno. Criou vínculo. Os vídeos que tem lá são aulas mesmo. Então, o cara, ele... Eu ajudei ele porque ele tinha tempo pra assistir aquilo ali e ele não comprou. Agora, aquele que tem dinheiro, ele não tem tempo. É. Ele não tem tempo. E ele precisa daquela informação o mais rápido possível. São pra essas pessoas que você vai vender os seus cursos. E aquelas outras que não compraram, cara, que maravilhoso. Elas são ajudadas e elas vão falar bem de você para mais 500 pessoas, 1.000 pessoas. E aí uma delas vão poder comprar. Então, cara, é um mercado muito interessante onde todo mundo ganha. Né? Aquele que não comprou o seu curso, aquele que comprou o seu curso, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E eu também. Então, cara, maravilhoso isso. A gente sai do mercado da escassez, né? Que ao trocar o dinheiro por um produto, o produto deixa de existir para mim e vai passar e fica para outra pessoa. Mas esse mercado não, é o mercado da abundância. É o mercado da abundância. É o mercado da abundância. É difícil, cara. É difícil a pessoa entender isso. Eu mesmo isso achei difícil entender isso. Como é que eu vou oferecer conteúdo e as pessoas vão comprar conteúdo de mim? Né? Eu gosto de usar um exemplo que é o inglês. Fernando, você precisa aprender inglês. Você sabe falar inglês assim fluentemente? Como é que eu posso falar? Eu leio melhor do que eu ouço, melhor do que eu falo. É que nem eu. Eu leio muito. Eu já tô lendo livros em inglês já numa boa. Mas ouvir alguns episódios aí de séries, eu já me forço a tentar ouvir, mas nem sempre dá certo, a cabeça não acompanha na velocidade. E falar é questão de prática. Então, se eu não falo, se eu não uso, aí é difícil de obter a fluência. Mas eu consigo falar alguma coisa, não passaria fome se eu viajasse para os Estados Unidos hoje, mas eu sei que eu tenho um caminho ainda a percorrer. Exatamente, essa é a mesma coisa que eu. Eu tenho um podcast falando assim: eu não sei falar inglês. O podcast é esse. Aí no podcast eu falo assim: cara, eu não sei falar inglês e faço o que eu faço e tal. Agora, o que me impressiona é você que sabe falar inglês e tá aí sem dinheiro, cara. Se você sabe falar inglês, o seu mercado é o mundo inteiro. Você nunca parou pra pensar isso? É o mundo inteiro. Agora, o meu mundo é o Brasil mesmo, porque eu não sei falar. Aí um cara chegou e falou assim: ah, Bruno, mas como é que pode? Você vem falar que sabe ler e não sabe falar? Cara, é completamente diferente. É, são outras técnicas. Ouvir, porque eu tô lendo, mas eu não sei. A pronúncia, muitas daquelas palavras, eu não sei exatamente se a pronúncia é X ou Y. O cara fala, eu não entendo. Aí ele tem que falar bem lentamente pra entender. Normalmente aquele cara que fala, que aprendeu inglês em cursinho, quando eu viajo pro exterior, por exemplo, tava em Singapura, a mulher falava e entendia tudo que ela falava. Por quê? Porque ela aprendeu em curso também. Aí você vai pros Estados Unidos, o cara fala tudo enrolado, aí você não entende nada. E falar, cara, é complicado. Então, mas, aí, Fernando, você quer aprender a falar inglês, a falar inglês. Você vai no YouTube aprender a falar inglês? Ou você vai num curso que fala pra você, cara, em um ano você vai aprender a falar inglês? É, o caminho comum é ir pro curso. Pro curso, cara. É. Você vai ter mais confiança, vai ter uma empresa dizendo, que tem credibilidade, dizendo que você vai conseguir aprender, que tem um método de início, meio e fim que vai te ensinar. Uhum. Agora, se você for tentar fazer isso no YouTube, tá tudo lá. Tá lá. Porque o pessoal fala assim: ah, Bruno, mas no YouTube tem tanto conteúdo, como é que eu vou vender curso? Eu falei, cara, tá tudo lá. Vai aprender inglês, a falar inglês no YouTube. Vai lá e depois volta. Cara, o cara não vai sentir confiança nenhuma. Se ele não sabe se ele tá assistindo o vídeo certo, se aquele cara que tá ensinando realmente vale a pena aprender com ele. Não sabe a sequência certa, não sabe, cada um tem um método diferente. Cara, é uma bagunça. Ele pode até chegar no mesmo resultado. Só que o tempo que ele vai levar para fazer isso vai ser talvez muito mais de um ano. Até ele fazer a mineração lá, né? Isso. Escolher o que é bom, cara, vai demorar um tempo enorme. Por isso que esse mercado da abundância é ótimo para quem é professor de cursos online, para quem que tem uma empresa de cursos online. Porque, cara, essa abundância, quanto mais gente falando, mais overdose se tem, e nessa overdose você vai querer uma pessoa de confiança para aprender com ela o início, meio e fim. É isso. Aí que entra os cursos online. Isso, e aí exatamente. Entra o meu blog. Aí agora eu vou fazer o meu merchan. Yeah. Você quer entrar nesse mercado, você é um cara como o Fernando que tem conhecimento sobre um assunto específico, tem um público, cara, entra lá, viverdecurso.com.br/empreender. Se você entrar no viverdecurso.com.br, você vai ver um e-book lá, é como ganhar dinheiro com curso online, onde eu falo sobre esse mercado. E se você entrar no /empreender, que o Fernando vai colocar o link aí, ó, viverdecurso.com.br/empreender, aí você vai ter uma série de vídeos onde eu vou fazer com que você, primeiro, saiba se esse mercado é para você mesmo e descubra o que você vai falar e o nicho de mercado, se existe nicho para isso. Então, você vai entrar lá e vai descobrir. Agora, uma coisa importante, viu, Fernando? Sim. O cara que trabalha nesse mercado, ele tem que gostar de gente. Isso. É verdade. Gostar de gente. Porque não adianta de nada você ser, que eu conheço muitos, que são especialistas, são muito bons no que fazem, mas eles preferem estar escondidos no escritório porque eles não gostam de gente. Então, se você não gosta de gente, cara, nem entra lá no vejocurso.com.br. Mas se você gosta de gente, gosta do que você faz, cara, eu aconselho você a entrar lá, tá? E aí você vai entrar nesse mercado. Então, você tem o Ser Notável, que é o e-book, as 8 estratégias para o Ser Notável, que é para você começar a conversar com o seu público, ser notado e percebido, e daí você pode vender curso online, você pode vender o seu próprio serviço e ter mais clientes, por utilizar a internet para alcançar esse público. Uhum. Ou então, se você já tem o público, se você já domina o assunto, já ensina ou quer ensinar e já tem o público, aí você vai lá para o vejocurso.com.br, que aí você já vai aprender a ter o seu negócio de curso online, como eu tenho, por exemplo. É o que eu vivo disso há 12 anos, cara. Então, entra lá. Legal? Muito bacana, muito bacana mesmo, viu, Bruno? E muito massa essas dicas suas, porque além de servir como, vamos dizer assim, como mais conteúdo para o público aqui do Balanço Focado, né? A pessoa que... Eu acredito, eu sou uma pessoa que acredita nisso. que cada ser humano tem uma habilidade fantástica que ele pode compartilhar com o mundo. Ele vai ser o melhor do mundo naquela habilidade que ele sabe fazer. E isso é passível de ser ensinado. Tudo é possível de ser ensinado. Se um ser humano faz, o outro ser humano consegue fazer também. É só dar as ferramentas e as condições para que ele possa desenvolver. E aí a gente vai realmente ajudar aí as pessoas a atingir aí os seus objetivos e ajudando as pessoas. Que é acho que para mim o drive maior é esse. Saber que o que você faz está fazendo a diferença para o outro que está ali do lado. Legal. É isso aí, Fernando. Então, cara, é isso, cara. Se você quer, você que está nos escutando, você quer produzir, a primeira coisa que você tem que fazer para ter produtividade é produzindo. Então, a partir do momento que você produz, aí você começa a entender qual o tempo que você leva para tal coisa, para isso, para aquilo. E aí você simplesmente pega uma agenda e começa. Aí depois, essa história de um programa tal, software tal, isso e aquilo, é já um outro passo. Se você quiser, né, melhorar a sua produtividade e ir a fundo, aí você vai seguir o Fernando, vai escutar o que ele está falando, né, e aí você vai conseguir tirar ainda mais proveito dessa produtividade. Então você começa primeiro com a agenda e aí você vai se aprofundando no negócio, cara. Não, legal? Muito bom, muito bom. Ô Bruno, beleza. Diz aí o que que tá na sua agenda aí nos próximos dias, os próximos eventos que você vai participar, o que você vai fazer? Cara, vou ter uma imersão em São Paulo, como eu falei, dia 23 e 24, né, no Ser Notável. Ele é direcionado para as pessoas que pegaram o e-book do Ser Notável, né, então, e para os alunos do Verde Curso, que é o meu curso sobre curso online. Então, é isso, dia 23 e 24. No dia 1º de outubro, estarei lá no Epicentro, né, que vai ser lá em Campos do Jordão. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui qual vai ser a data. Você vai estar lá também, né, Fernando? Rapaz, eu tô me programando aqui, vamos dizer assim, tô espremendo aqui com a esposa pra gente, se não, poder ir os dois e um, pelo menos. Vai ser no dia 29, 30 e no dia 1º também, de outubro. Isso. E a minha palestra, se eu não me engano, é no dia 1º de outubro. Ah, já beleza. Depois, que mais? Cara, vou ter tanta coisa, vou ter em Fortaleza nos dias 28 e 29 de outubro, no evento Novos Anunciantes. Vai acontecer lá no Golden Tulip, lá em Fortaleza. Vai ser muito legal. Também, enfim, tem outras coisas ainda, mas não estão fechadas, então não vou falar não. Mas é isso, cara. Bruno. Legal? Cara, muito massa, muito legal aí a entrevista. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. E aproveitar, né, pro pessoal, além de ouvir tudo que você ouviu aqui, entrar no seu canal lá no YouTube, acessar os seus vídeos e aprender a fazer curso, né? Vamos fazer o Brasil ficar mais inteligente. Exatamente, né? Falou tudo, cara. Vamos deixar o Brasil mais inteligente e fazer a diferença nesse mundo, cara. É isso aí. Porque o mundo, a vida passa muito rápido. Aí o cara fala assim: ah, eu tenho que aproveitar a vida. Aproveitar como? Ah, dançando, bebendo coisa nenhuma, cara. Você tem que aproveitar a vida trabalhando e deixando algo que preste nesse mundo. Isso. Então bora trabalhar. Bora trabalhar. Brunão. Então é isso aí. Bração, cara. Brigadão. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau.